pode passar? Tá valendo? Pode estar. Qual a importância para vocês aqui da Festa da Ostra, toda nessa questão da organização quilombola, do conselho do quilombola, para a luta quilombola de vocês? Ó, a Festa da Ostra, na verdade, ela é mais um núcleo de produção criado pelo Conselho Quilombola do Vale Bacia do Iguape. E assim, a importância da Festa da Ostra é mais a divulgação do nosso produto para que as pessoas conheçam o potencial produtivo que tem aqui nas nossas comunidades. E a gente aproveita esse momento da Festa da Ostra para divulgar todos os outros núcleos de produções, como principalmente o núcleo de turismo de base comunitária, o Rota da Liberdade. Ele consegue agregar todos os núcleos de produções dentro dos seus roteiros, como a apicultura, o artesanato, o azeite de dendê, entre outros núcleos de produções que temos aqui na nossa região. Mesmo com todas as nossas problemáticas, tentamos encontrar as soluções para que as comunidades não saiam das suas localidades para ir para a cidade, que a gente consiga resistir mesmo aqui, criando os núcleos de produções para que a gente tenha renda e consiga se manter dentro da própria comunidade. Fala um pouco de como é que se dão essas relações nesses núcleos de produção. Existem pessoas que ganham mais, ganham menos, existem pessoas que tipo assim, patrão empregado, vocês trabalham na forma de cooperação, como é que funciona isso aí entre vocês? Os núcleos de produções aqui, eles trabalham no coletivo, na base da economia solidária. E tem grupos como o grupo de cultivo de ostra, por exemplo, que cada ele é no coletivo, mas cada ostricultor tem a sua produção. Então, ele é uma divisória individual. A gente vende, cada um vende o seu produto e a divisória dos valores é individual, porque a gente senta lá para fazer, por exemplo, eu pego todas as minhas cestas hoje e vai estar lá um grupão de 20, 30 pessoas ali trabalhando só das minhas cestas. Mas aquela verba é minha. Eu vou pegar o mais 15, 20 cestas de outra pessoa e a gente vai estar separando, mas o valor é dela. Agora, no núcleo de turismo, o valor ele é repartido igualmente entre todos no grupo. Porque é tipo, a gente fecha um pacote e quando a gente recebe o pacote, reparte entre todas as pessoas envolvidas dentro do roteiro, dentro do núcleo de turismo. Assim como acontece no artesanato, quando conseguimos vender os nossos produtos, ele é repartido igualmente para todas as pessoas do grupo. O único que tem mesmo esse diferencial em valores individuais é o núcleo de ostricultura, que o trabalho é no coletivo, mas o valor, a venda é individual de cada pessoa. E quais são os principais problemas enfrentados aqui pelas comunidades? Aqui temos saúde. Na verdade, quando uma pessoa passa mal, ainda temos a dificuldade de chegar até o hospital, porque não temos uma estrada assim adequada que nos leve com facilidade até chegar ao hospital. Já chegou várias pessoas a falecer e ainda acontece isso dentro das comunidades por falta de socorro. Não temos ambulância, às vezes a gente tem que liga e não consegue transporte. A gente tem que pegar o único carro que temos aqui na nossa comunidade, que é o do Rota da Liberdade, que vira ambulância para as 5 comunidades aqui, Caonte, Dendê, Calembá, Ponte e Praia, que às vezes a gente acorda 5, 6 horas, 7 horas, 1 hora da manhã, qualquer hora que a comunidade solicite, os motoristas estão sempre a posto, porque sabemos que esse é o único meio de transporte para que a gente consiga tentar dar a sobrevivência de saúde mesmo para as pessoas. E às vezes a gente consegue chegar no hospital em Cachoeira e não tem médico, a gente chega em Santiago às vezes e não tem o primeiro socorro para que a gente consiga chegar em Cachoeira e a pessoa por falta de médico mesmo acaba falecendo. E assim, a gente ainda tem a dificuldade na área de educação, de você ter acesso ainda à escola. Os meninos ainda andam muito porque o transporte não entra na comunidade, então eles têm que andar até o ponto para que se consiga chegar até a escola. Muitos jovens desistem ainda por essa falta de vontade de caminhar muito para conseguir chegar e continuar os estudos, entre outras. São tantas as dificuldades dentro de uma comunidade quilombola que é difícil de você lembrar assim, de todas quando você está neste momento. E para você, o que é ser quilombola? Ah, eu acho que quilombola para mim é você assumir a sua identidade, você lutar por aquilo que você quer, é você ter resistência, você ter o reconhecimento dos seus valores, é você ter o saber e o fazer a todo momento daquilo que você se identifica, daquilo que você quer, daquilo que você caminha e querer resolver mesmo toda a sua problemática e ver a sua comunidade resistindo, crescendo e melhorando a cada dia. Muito legal. É, você poderia também fazer uma apresentação, quem é você, de que comunidade? Eu sou Jusilene, conhecida como Jussi, sou daqui da comunidade do Caonge, sou professora aqui da minha comunidade. Então, poxa, massa. Esqueci de... Ai, desculpa, ó, veio a emoção. Pode falar mais, pode falar. Não tenho não, mais pode, nada para falar, não, acho que não. Fala. Você esqueceu de falar alguma coisa? Pode não, falar. Porque eu resumi, eu disse, eu sou professora aqui na minha comunidade, eu sou professora, eu sou agricultora, sou apicultora, eu sou artesã. Tem um detalhe, mano. Ok, acabou a bateria. Acabou a bateria. Não, foi. Gravou, velho. Mentira! Como assim? Qual é, velho? Você tem... achei que já tava gravando. Nossa! Foi. Você vai dar não, a voz falou tão bem. Texto repetitivo, a gente esquece que falamos. É, mesmo, pegou o áudio. Pegou o áudio? Então tá de bom tamanho, agora você só faz mais. O principal, cara, é uma moça bonita dessa aqui. Se você quiser gravar, a gente grava. Se você achar que não, que você tem que ir. Ele já pegou o áudio, agora então, ele só tá. Pega mais. Só fala essa última parte de... Só esse finalzinho aí que você... Que você é apicultora, professor. É. Vai lá. Só fala assim, sou e tal e tal, e a importância da festa da ostra. Pronto, só isso. Não, importância? Eu não, já falei. Não, porque a festa da ostra, só pra gente ter um take rápido. De quem é e o que é a festa da ostra, porque a gente tá pegando a parada aqui. Ah, tá. Pelo menos pra ter isso pra colocar. Né? Ok, tranquilo. Bom dia. Bom dia. Qual a importância da festa? Quem é você e a importância da festa? Eu sou Fosso. Pode falar. Pronto. Eu sou Jusilene, conhecida como Jussi, sou daqui da comunidade do Quilombola do Caonge e sou professora, ostreicultora, apicultora, artesã. E assim, a festa da ostra para a gente tem uma grande importância no sentido de divulgar a nossa produção e mostrar o nosso potencial mesmo enquanto... Mostrar o nosso potencial aqui dentro da Bacia Vale do Guapo. Massa, massa. Obrigado. Esqueci dessa história. Repetiu o texto, caralho. É. Essa tá de boa, a gente conseguiu o ar,